Por mais de um ano estavam circulando entre os líderes ocidentais boatos terríveis de que a União Soviética tinha estado trabalhando no que constava ser a arma final, a arma do juízo final. Os serviços de espionagem descobriram a localização desse projeto altamente secreto nas terras eternamente cobertas de neblina, abaixo dos picos árticos das Ilhas Okhotsk. O que estava sendo construído e por que tinha sido localizado em lugar tão remoto e desolado, ninguém sabia. Olá, tranqueiras, eu sou o Rafael Almeida e, senhores, não briguem aqui, isso aqui é uma sala de guerra, vocês não podem brigar aqui. E comigo hoje tá o Matheus Antoine. Olá a todos. Já pensou em repovoar a Terra? E que pra fazer isso o ideal seria que a gente tivesse pelo menos 10 mulheres pra cada homem, Rafael? É um acordo justo. Eu faria esse acordo. É um bom acordo. Tem que misturar referência, cara. Tem que... Tá certo. Mas conta mais como seria isso, My Führer. E eu tô esperando você pedir pra eu subir a música. É, porra, eu preciso pedir, mano. Pode subir a música então, caralho. Peter Sellers. E George Scott em... Doutor Fantástico. No último episódio você falou que tinha que pedir e tal, então eu espero agora. Vamos lembrar disso. Verdade. Então sobe a música, por favor. Ou já subiu, já desceu e exato, eu tô falando agora. Exatamente. Esse é sempre engraçado, que é a questão, o comecinho. Né? Eu nunca vou saber se você subiu a música antes ou depois, ou se eu continuo falando, se tudo que eu falei vai pro programa, se você vai cortar. É foda isso aí, cara. Eu tenho a sensação de que eu tenho o controle e o poder sobre a música, mas a música é quem nos domina. Faz algum sentido. Mas vamos lá, né? Vamos começar, então, falando desse filme maravilhoso aí do senhor Stanley Kubrick. Vamos começar falando do Stanley Kubrick antes de entrar no filme propriamente em si, que é um cara que é considerado aí uma lenda do cinema, né? Um dos grandes mestres do cinema. Dirigiu 2001, dirigiu Laranja Mecânica. O que que você acha do Stanley Kubrick? Quais são os filmes que você mais gosta dele? Conta aí um pouco. Cara, Kubrick acho que é um daqueles diretores que eu não sei se ainda é, viu? Mas pelo menos quando eu comecei a ver filme, né? Adolescência ali e tal, os alugados, parada mais diferente. Tipo, Laranja Mecânica meio que cospe na sua cara automaticamente, assim. Laranja Mecânica, tal. E já manda pra gente ver, invariavelmente. E eu comecei com Laranja Mecânica, justamente. Foi o primeiro filme que eu vi dele. Gosto. Muita gente fala que esse é o melhor filme do Kubrick. Eu acho que aí não é pra tanto. Mas é um diretor muito competente, assim. Poucos filmes dele não são tão bons ou algo do tipo. Talvez os primeiros ali, né? O Grande Assalto, tem um que chama Killer alguma coisa, que também é meio rasinho, mas ok. Dos que eu mais gosto, acho que o que a gente vai falar hoje é meu filme preferido, tá? O Dr. Strangelove. Talvez. É o que eu mais gosto. Sim, fácil. Apesar talvez de ser aficionado por ficção científica, mas muita gente fala que 2001 é o melhor ficção científica do cinema. Eu discordo. Não acho que seja. Mas também gosto bastante de 2001. Talvez seja a mais importante. Talvez, assim, em grau de importância, em grau de ser um divisor de águas. Talvez aí. Talvez assim, sim. Mas o melhor já feito, também acho que não. Talvez um filme de ficção científica mais hard que fez um grande sucesso, por isso destaque. Talvez, né? Pode ser, assim, algo do tipo. Porque, realmente, se eu vou falar de outras ficções científicas que eu gosto mais, são filmes que não fizeram tanto sucesso, né? Tipo, sei lá, o próprio Enigma de Outro Mundo. E talvez esse seja a melhor ficção científica. Talvez. Mas há de se discutir isso em outro ponto. A gente discutiu isso no podcast de Solaris e acho que a gente concordou que Solaris é melhor que 2001 até, né? Não lembro se a gente chegou a discutir. Eu acho que a gente chegou num ponto de não conseguir definir, assim, entre os dois, que era uma boa disputa. Tá. Mas falando agora, eu acho que Solaris é melhor, sim, tá? Não tão melhor, mas um pouquinho melhor. Acho que cai ali, provavelmente. Tá ali. Um filme do Kubrick que talvez seja o meu segundo filme preferido dele é o Nascido pra Matar, Full Metal Jacket. Aquele é o filme que eu gosto pra caralho dele. Todo o cinismo que tem ali junto. Eu gosto desse filme, mas eu gosto da primeira parte, cara. Quando eles vão pro Vietnã, de fato, eu acho que o filme cai muito. Eu acho que até a parte do treinamento deles e que o Wilson Fisk lá, esqueci o nome do ator, se mata. Vincent D'Onofrio. Vincent D'Onofrio. o filme tá excelente lá em cima, mas aí a segunda metade ele cai muito, sabe? Não gosto da parte do Vietnã. É, essa é uma talvez opinião bem comum. Muito parado. Essa é uma opinião que eu já vi várias vezes, assim, que a primeira parte é muito boa e a segunda cai muito, discordo bastante. Acho que a segunda parte do filme ali é praticamente outro filme, sim, mas o setup disso foi aquela primeira parte. Tipo, você teve que transformar aquele monte de gente em psicopatas sádicos pra poder ir pra lá. Só que ainda assim, ainda resta um pouco de humanidade, né? Na continuação. Justo. Tem a questão lá do protagonista, que esqueci o nome do ator agora, mas é um ator que era até meio famoso na época. Ele fala sobre a dualidade, né? Do paz e amor, ao mesmo tempo de Nascido pra Matar, que é o rolê do nome do filme. Gosto das conspirações que tem ali, né? Tipo, dos Vietcongs não serem mostrados como fracos, né? Como cinema americana gostaria de mostrar, mas emboscam ele várias e várias vezes, né? E é um filme sujo, bem crítico. O clube que gosta de guerra, né? É interessante isso. Gosta. Tem esse que eu é de guerra. Eu tô pra falar que Nascido pra Matar é o terceiro melhor filme de guerra dele, seguido aí, primeiro pra mim é o Glória Feita de Sangue. Muito bom, filme de primeira guerra. Com o Kirk Douglas. Pai do Michael Douglas, né? Isso. Que nunca sei se tá vivo ou se morreu já. Eu acho que ele morreu, cara. E pra mim, Spartacus é o segundo aí na lista. Pô, Spartacus é filme de guerra? Considera? Pra mim é um filme de guerra. É medieval, mas é um filme de guerra. Não sei se pré-romano é medieval, né? Mas, tipo, tá, entendo o ponto. É, de certa maneira, sim. É interessante, né? Minha cabeça, a guerra começa, tipo... mais pra frente aqui, antes é mais história, mas tem o distanciamento ali, mas de fato é um filme de guerra. Tem Black Doctor Strange Love também é um filme de guerra, né? Então, é verdade. Tem que lembrar desse detalhe. É verdade, tem esse detalhe. É um filme, é que Guerra Fria não é guerra de verdade, né? É, de certa maneira, teve várias pequenas guerras ali em volta, mas há um ponto assim. Assim, a Guerra Fria entre si, é o que eles chamam de guerra por procuração, né? Proxy War. As duas grandes nações que estão em guerra, de fato, não estão guerreando, mas financiam pequenas guerras ao redor do mundo. Enfim, esse filme especificamente é um filme de guerra de narrativa ou guerra de diálogo, a gente pode dizer. E basicamente é o que foi a Guerra Fria, se você pensar, né? Se você abstrair a questão da Proxy War que você comentou, mas sim. É uma guerra de bravata. É uma guerra de, vou te atacar aqui, hein? Minha bomba é maior que a sua, hein? Tô montando a bomba, hein? E aí? Vai montar a sua também? Acende e passa a bomba. Vou falar muito sobre esses detalhes, acho que é bem colocado ali. Mas concordo que Glória Feita de Sangue é um puta filme. Gosto muito dele. É um filme de julgamento também, né? É um filme de Primeira Guerra, mas também é um filme de julgamento. É um muito filme de tribunal, isso é. Tribunal militar, legal. Mas ainda assim um tribunal funciona bem. Eu não gosto muito de Lolita, mas eu talvez não tivesse preparado pra ver Lolita quando eu assisti. Tem essa chance? Não, ninguém tá. Ninguém tá. Lolita, cara, é que assim. Existe o contexto, né? Talvez é um filme que não foi muito bem sucedido em passar o contexto, porque o livro, eu não li o livro também, tá? Isso é coisa que eu li as pessoas comentando. Ele é escrito em primeira pessoa e você vê a história sob o ponto de vista do pedófilo. E no filme você não consegue meio que ter essa dualidade, assim, sabe? Você não consegue entender que é um abuso que tá acontecendo ali, porque tá sendo contado do ponto de vista dele, mas tá tudo em cena, né? Então fica uma coisa meio esquisita. É isso aí. Complexo. E assim, fizeram uma porra do remake desse filme dos anos 90, ainda pra completar, né? Eu não lembrava. Não sabia dessa. Dois remakes desnecessários. O remake de Lolita e o remake de Psicose com Vince Vaughn, que é um remake 100% cópia, assim, frame por frame. Inacreditável terem feito isso. Mas enfim. Enfim. Você, quer algum outro que eu não citei? Eu comecei com Iluminado. Bom filme também. Bom filme. É um filme que eu... Acho que eu li o livro antes. Eu li o livro antes. Eu gosto muito dos dois, mas eu entendo Stephen King não gostar. Stephen King detesta esse filme. Mas é um baita filme. Não tem como você falar que não. Aqui é... Enfim... O Stephen King tem tanto filme merda adaptado da obra dele que ele escolheu esse pra ser o que ele mais odeia, né? É que eu entendo que mudou muito, né? Entendo que é bem diferente, pelo que o pessoal fala, pelo menos. Eu não li o livro, mas... Tem algumas diferenças ali bem marcantes. Cara, e vamos lá. De Olhos Bem Fechados é um filme que muita gente critica. Eu acho um filmaço também. Ali, Nicole Kidman e Tom Cruise. Sim. Não gosta? Não, eu gosto. Tipo, o Kaique falou recentemente lá num grupo, né, com a gente lá, que, mó filme ruim e tal. eu acho que tem uma confusão ali, que é sair muito da métrica que se espera, sabe? Porque é um filme de corno. No fim das contas, é um... Assim, se tivesse um gênero corno, esse seria um filme do gênero corno. Pode ser. E não é o corno de ofensa, é o corno real da pessoa corna. Tipo, é isso do corno manso, talvez, e tal. E ele explicita muito o fetiche, né? E eu acho que funciona. Pode ser, ele é competente, sentido. Sim. Vamos lá. Eu acho que eu não cito muito, ele não vai muito em cima, porque ele é um filme, e olha como isso funciona bem falando, quase voyeur. Ele... Todo filme meio que tem um voyeurismo, né? Ao assistir um filme. É, acho que o cinema é arte voyeur, né? Mas esse em específico, eu acho que é um pouco pior, porque eu não vejo um grande roteiro, uma grande narrativa. Eu vejo uma câmera ligada, onde talvez as pessoas não queriam que tivesse uma câmera ligada. E a gente tá vendo isso, sabe? É muito metalinguagem assim. É uma boa definição. Faz sentido, faz sentido. E como eu gosto muito de roteiro, como esse filme não tem um puta roteiro, né? Ali, eu entendo, acho bom, mas não me destaca, assim. Não colocaria num referencial dele. Mas é um bom filme, sim. Acho que vale a pena ver, com certeza. Pra fechar, então, esse Stanley Kubrick, eu vou citar um filme que não é dele, mas ele começou e o Spielberg terminou, que é IA, Inteligência Artificial. Uhum. Que esse eu acho um filmaço também. É um filmaço. É um filmaço esquecido até. Filmaço mesmo. Com o menino lá que vê a gente morta, que eu nunca vou lembrar o nome dele, que é meio esquisito. O Elliot? É o nome do ator, eu tô falando lá, o menino robô. Uhum. Pinóquio. O Pinóquio, exato. Enfim. E com o Jude Law também, que manda muito bem nesse novo, filme. Né? Uhum. Tá assim. Sei lá, o novo e já tinha uma calvície no meio do cucuruto, né? Mas... Ah, até aí... Inglês, né? Padrão inglês. Inclusive, ele continua um cara bonito. Você para pra pensar, 20 e poucos anos, já deve estar beirando 50, se já não tá com 50, ele não estragou igual todo inglês naturalmente estraga, né? Falo de calvície, mas de maneira nenhuma tô falando que ele é feio por causa disso. É só, eu falei questão idade, quem associa calvo com gente mais velha. Você falou do envelhecimento precoce, como todo inglês, eu falei, é que normalmente inglês apodrece, né? Tipo, até o príncipe da Inglaterra, até não, que era galãozinho na adolescência. Ah, tá horroroso. Tá o outro. Sim, pode crer. É, o príncipe herdeiro aí. Mas o Jude Law, ele é galã até hoje, tipo, desde sempre, sim, né? Sim, sim. Ele sempre foi galã. Aquele filme lá, Alf, o Sedutor, que ele faz papel de galã mesmo naquele filme, pô, convence pra caralho aquele filme. E eu acho que é um filme muito triste também. O Closer, também, que ele tá com a... Com Natalie Portman. É, o Closer e junto com aquele outro cara também, que tenta com o fazer, Clive Owen, sim. É esse outro filme meio de olhos bem fechados pra mim. Eu entendo que ele é bom, mas tipo, tá... Eu acho esse filme mais redondinho que De Olhos Bem Fechados, na real. É um filme de conflito também, é um filme de corno também, né? Explicitamente um filme de corno, assim. Sim, sim. Não é um filme de corno, é um filme de chifres, né? Porque é chifre pra todo lado, durante o filme inteiro. Ah, no Alf, que eu comentei também, ele também acaba sendo um filme de corno, que ele corneia o amigo dele, o Formo, e engravida a mulher dele. Filho da puta. Caralho. É pra ser uma comédia engraçada, mas Alf é um filme muito triste, cara. Eu fico mal de lembrar daquele filme. É tipo, caralho, não vi, tu não era amigo de verdade de ninguém, né, seu filho da puta. Caralho. Cara, deixa eu ver aqui. Bom, dos filmes de Stanley Kubrick, acho que eu não vi o Barry Lyndon. Bom filme. É, acho que só não vi o Barry Lyndon dele, cara. Tem que ver. Tá aí um desvio de caráter aí. E antes do Glória Feita de Sangue, eu não vi os outros também ali. É, aqueles primeiros não era grande coisa, não. É, o Grande Golpe e A Morte Passou Perto. A Morte Passou Perto, porque eu falei que é o Killer Alguma Coisa esse. Perfeito. Uhum. Daí tem uns curtas aqui, enfim, os curtas eu não vi mesmo. Kubrick era um cara meio fora da curva em Hollywood, né? Que apesar de americano, o sistema dele não bate muito com o sistema americano, assim. Ele é muito europeu, né? Ele é muito inglês, eu acho, sabe? Muito à parte, assim. E estando em Hollywood, o que é difícil, de fato. Uhum. Mas era um cara competente. É muito autoral, talvez. Muito autoral, não sei. Ele... Que autoral também é um adjetivo que não fala muita coisa, né? Tipo, pô, Stallone é muito autoral. Pra caralho. É, de fato. Né? Mas tá aí, o que você tá comparando? Talvez o filme aqui, assim, mais blockbuster dele é o Spartacus, uma época que o termo blockbuster nem existia, né? Mas era uma super produção. E, bom, Inteligência Artificial, ok, mas acabando no cedo dele, é do Spielberg, né? Mas acho que só esses dois aí entrariam. É, em 2001, claro, que daí tem toda a teoria da conspiração, de que o homem não foi pra lua, foi... Aquelas filmagens foram dirigidas pelo Stanley Kubrick, isso é muito legal. Inclusive, esse filme que a gente vai falar agora tem um momento aí de teoria da conspiração muito interessante também, que vai muito parecido com isso. Agora, posso atender? Ah, tem que atender. Alô? Oh, sim, o General Thurston está, mas acho que no momento não pode atender o telefone. Bem, a secretária dele, a senhorita Scott. Fred, como vai? Bem, você? Oh, nós estávamos fazendo uma revisão nos papéis do general. Bem, sabe, Fred, ele está muito ocupado no momento, acho que não vai poder atender. Mas é isso, chega de falar de Stanley Kubrick, vamos falar então de Doutor Fantástico. Doutor Fantástico. Doutor Fantástico ou Como Aprendi a Parar de Me Preocupar e Amar a Bomba. É um baita nome. É um nome maravilhoso. Vai lembrar que o originalmente é Dr. Strangelove, que é o sobrenome inventado de um dos personagens ali. Eu acho a tradução nesse caso ruim, viu? É o nome do personagem, sabe? Então, eu acho que se não fosse pra manter o nome, ou realmente traduzir o nome, porque no filme, né, não muda em português pra Fantástico. Simplesmente é Strangelove mesmo. Mas, tendo em vista que... É que é um trocadilho, né, cara? É difícil traduzir trocadilho. É fazer o quê? Doutor Estranho Amor? Não sei. Não, mas a questão é que Strangelove vira um nome plausível, né? Tipo, é um nome inventado. Poderia ser, sei lá, o Doutor Paixão, sabe? Tô lá no... Existe sobrenome Paixão. Até segundo nome eu já vi existe. Paixão. Existe. E pior que existe mesmo. Tem muitos jogadores de futebol com sobrenome Paixão. Então o ponto é, se você não vai fazer isso, mantém o nome ou muda o título mesmo, sabe? Dane-se, né? Sei lá, tipo, uma guerra muito louca, que qualquer coisa que seja. Mas Doutor Fantástico não pega bem ali na tradução e fica meio perdido no fim das contas. Quem tá de Fantástico, né? Realmente não faz sentido, mas assim, acho que coube Doutor Fantástico, Doctor Strangelove. Nada disso faz sentido mesmo, então tá bom. Queria começar com uma curiosidade desse filme. Eu fui ler depois que assisti e tal, eu fui ler as curiosidades, né, o trivia desse rolê. Esse filme ele é baseado em um livro que chama Red Alert, Alerta Vermelho. Inclusive, o escritor desse livro também é um dos roteiristas, junto com Kubrick. O livro em si, ele é um livro de suspense, não é uma comédia. E aí, durante a produção, primeiras filmagens e tudo mais, o Kubrick decidiu subverter e transformar em comédia. Porque ele achou que as cenas de exposição, de esconder as coisas, não daria pra esconder muito bem em imagem, sabe? Então ele mudou algumas coisas no roteiro, criou alguns personagens, não vou saber qual agora exatamente, porque eu li agora, semana passada, é isso? E acabou, tipo, fazendo outro filme como consequência. Inclusive, existe um outro filme baseado no livro que foi mais fiel, que lançou alguns anos depois, que esse sim chama Red Alert mesmo. Caralho, isso aí eu não sabia não, desse segundo filme. Pois é, baseado no mesmo livro, mas obviamente com um roteiro completamente diferente, né? Porque é mais fiel ao original e ele mudou bastante coisa ali. Bom, tem outra curiosidade junto com essa, mas aí a gente fala mais no final. Mas enfim, e ele inclusive teve que voltar. Ele ficou tão galhofado que no decorrer do filme ele acabou tirando algumas galhofas pra ficar um meio termo ali. De realmente um filme de conspiração, política e tal, de comédia, mas não tão galhofa no fim das contas. Enfim. Faz sentido. É. Bom, o filme então começa com um letreiro muito interessante. Eu anotei aqui, tá? A posição oficial da Força Aérea Norte-Americana que suas salvaguardas prevenirão a ocorrência de tais eventos, como são descritos nesse filme. Além disso, deverá ser notado que nenhum dos personagens retratados nesse filme representa qualquer pessoa viva ou morta. Aí a gente corta pra porra do nazista dentro do War Room e começa a lembrar de algumas coisas que foram acontecendo na vida real, né? Como é que chama o fundador da NASA lá? É Von Braun, né? Von Braun. É uma sátira escancarada a ele, aí nesse caso, né? Você que leu as curiosidades aí, o que você tem a dizer sobre o Von Braun? Von Braun foi um cientista nazista e inventou do conceito do foguete, basicamente, né? Isso. Com o fim da guerra, ele foi para os Estados Unidos como espólio de guerra. E aí, sem querer pagar dizentão ou nada, isso aconteceu não só com os Estados Unidos, sabe? Diversos cientistas também foram para a União Soviética no fim do... da guerra, assim, foi algo realmente assim, esse espólio de cérebros é uma coisa que aconteceu, de maneira a nível de recurso mesmo assim, tipo, vocês vão pra cá agora porque são boas mentes. Basicamente, os muito idealistas, escancaradamente idealistas, eles mataram nos tribunais e a galera que tinha utilidade científica, ou qualquer que fosse a utilidade, eles espoliaram ali, né? Uma galera foi pro, ia falar pros aliados, mas todos eram aliados ali. Uma galera foi aí pra OTAN, outra galera acabou indo para a União Soviética, né? É, exatamente. Acho que o Von Braun é o mais icônico desses aí, porque ele é o fundador da NASA, de fato, né? Ele é um dos membros fundadores ali. Cara, eu vou dizer que eu não sabia dessa informação, viu? Eu sabia que ele fazia parte, mas eu sabia que ele era um dos fundadores, assim, da NASA. Isso eu não tinha consciência. Que louco. É. Louco mesmo. Mas, enfim, aquele lance do foguete V1 e V2, né? Que é o que foi um grande... problema na guerra, né? Uma tecnologia que ninguém esperava. Uhum. Aí foi utilizado. E eu sei que ele ficou vivo muito tempo ainda, viu? Tipo, fez merda da vida, mas ele teve uma vida, vamos dizer assim, plena nos Estados Unidos. Ah, ele morreu em 1977. Foi agora há pouco, ele né? Ele viveu bastante. É, ontem. Não, ele tava vivo quando lançou esse filme. Esse filme é de 64, pô. Então, acho que não só ele também. Eu não sei até que ponto o Von Braun era... Ele soltava, né? A ideologia dele... Nas pessoas, mas provavelmente isso é meio que um compilado mais da ideia do que da persona em si. Ah, não, essa galera deve ter ficado mega envergonhada e não falava sobre isso, não. E tipo, aí foi a caricatura do Kubrick sobre o cara, né? Sim, sim. E tá certo, né? Não, acho que é um bom jeito de colocar ali no fim das contas. Enfim. Sim, existe essa brincadeira no Bastardos Inglórios, né, cara? Que o Hans Landa, ele iria se render, ia conseguir uma casa nos Estados Unidos e o tenente... Aldo Rainey pega e fala, beleza, você vai, mas todo mundo que te vê vai saber que você é um nazista e vai lá e faz a suástica na testa dele, né? Então, sim. Que é algo que poderia muito bem ter acontecido, por sinal. É interessante que nesse filme, o que dá o nome do filme, que é o Dr. Strangelove, ele não participa do filme inteiro, né? Tipo, ele não é o foco. Ele tem duas cenas, cara. Ele tem duas cenas, exatamente. Uhum. Acho que uma no meio e no final, né? É isso só. Só. Agora, eu acho que faz sentido ele dar o nome e título do filme, porque eu acho que ele é a representação da loucura que é a Guerra Fria em si. Tipo, vamos lá, Guerra Fria, pelo menos os historiadores falam, ela começou um dia depois da rendição do Imperador Hirohito. É, tipo, Moscou invadiu Berlim, começou a Guerra Fria, basicamente, né? Moscou invadiu Berlim? Os russos, ok, beleza. Não, nesse ponto. Não, pô, é que isso foi antes, a guerra acabou em 45, né? Uhum. A guerra acabou quase um ano depois da derrota da Alemanha. Esse é o ponto, assim. E aí, justamente a queda das ogivas nucleares terem sido esse ponto final, foi aquele lance que os pesquisadores falam que o uso da bomba não foi para derrotar o Japão, foi para mostrar para a Rússia o tamanho do pau dos Estados Unidos. Tanto que semanas depois que acabou a guerra, né, que o Hirohito se rendeu, o que os soviéticos fizeram foi fazer um puta desfile apresentando toda a tecnologia de armamento que eles tinham já. Meio que pra fazer uma contraposição ali. Ah, faz sentido. Existe toda a teoria de que os Estados Unidos forçou o ataque de Pearl Harbor pra eles terem uma desculpa pra, sabe? Ah, não, isso aí foi pra eles entrarem na guerra, né? Não, isso foi no começo. A cronologia. A bomba, de fato, não era necessária naquele momento pro Japão se render. Isso aconteceria cedo ou tarde. Foi um ataque proporcional, mas justamente pra demonstrar pra todo mundo ali ao redor o poder bélico que eles tinham. Isso aí eu acho que é fato mesmo, né? Não tem nada que justifique. Sim, a gente viu Oppenheimer recentemente, lá tem outra desculpa, mas... Infelizmente vimos, mas... Por isso que eu tô falando em pesquisadores afirmam, porque você fala isso é um fato, eu prefiro manter no pesquisadores afirmam, sabe? Porque... Ok, faz sentido. Em geral, as coisas não são tão bem escritas quanto a gente pensaria num roteiro, né? Uhum. Então, eu acho que, independente da intenção, que eu também acho que foi, tá? Vou colocar aqui, independente da intenção, a consequência foi essa. A consequência foi, estamos dizimando aqui o último país que ainda tá em pé do outro lado, enquanto a gente já tá mostrando pros inimigos de amanhã o nosso poder. Por que a gente puxou esse assunto aqui? Porque o Dr. Strangelove ser o nome principal do filme, demonstra o que é a Guerra Fria, que é justamente uma continuidade da Segunda Guerra Mundial, no fim das contas, né? Tipo, ele é um dos derrotados da Segunda Guerra que agora tá pautando e ajudando ali a guerra atual. É cínico pra caralho. Segunda Guerra Mundial 2, o inimigo agora é outro, né? Segunda Guerra Mundial 2, perfeito. É basicamente isso mesmo. inclusive até pra continuar essa questão do cinismo e da sátira, eu acredito que esse filme é o filme mais crítico do Kubrick, assim, ele costuma ser crítico em vários momentos, ele fala de sociedade como algo sujo em vários momentos, os filmes de guerra dele são filmes anti-guerra, esse também é, mas ele aqui é onde ele mais usa do cinismo, da crítica e da sátira pra demonstrar o quão estúpido é. Esse é o mais escancarado, talvez, os outros são mais sutis, esse aqui é meio que esfregando na cara, a gente tem que lembrar que foi na década de 60, né? Os outros eu acho que tem um subtexto, sabe? Não falando que esse filme... Não, falando exatamente isso. Doctor Strangelove não é um filme tão profundo quanto Glória Feita de Sangue, sabe? Em que você tem que ter uma puta construção pra pegar as outras camadas. Cara, Doctor Strangelove, ele tem duas camadas. A camada zero, que você tem que ser muito burro pra não entender, que existe uma próxima camada, que é a camada um. E é sátira em cima de sátira. É isso que eu tô tentando dizer, assim. O tempo todo eles estão falando que a guerra é feita por homens que têm problemas sérios de afirmação, problemas sérios sexuais, problemas de se engrandecer um pelo outro. O tempo todo no filme, o presidente dos Estados Unidos é um cara mirrado porque ele é um pacifista, enquanto o cara que é o general louco, acho que o general Buck, ele tá sempre alto, destacado no meio daquilo tudo, né? Tipo, a loucura sobrepõe a pacifismo e a lucidez. Enquanto isso, os presidentes em si da União Soviética e dos Estados Unidos são... são praticamente, sei lá, né? Tipo, ex-marido e ex-esposa, algo assim. Tipo, ah, mas você não me tratou tão bem, e ficam de papinho no telefone. Deve ser uma coisa muito próxima da realidade, aquele papo deles pelo telefone, assim, tipo, dois amigos conversando como se estivessem falando sobre um joguinho de war mesmo, de fato. Pois é. A diplomacia é um negócio muito tapinha nas costas, e uma pedra na mão escondendo atrás pra dar na cabeça do outro, né? Uhum. A Guerra Fria foi bem isso, né? Era que publicamente eles se respeitavam muito, eles só tinham opiniões divergentes e... Vou jogar bomba, hein? Se você vacilar, sabe? Mas não quero não, tá? Não vacila não, porque eu não quero, sabe? E, pô, cara, você joga golfe mó bem. Por que que você tá fazendo isso lá no Afeganistão, sabe? Foi bem isso que o filme conseguiu transmitir mesmo, nesses diálogos aí pelo telefone, que a gente só ouve o lado dos Estados Unidos. Sim, exato. Que é interessante isso. E é esse negócio de você estar ouvindo uma ligação de, porra, o que eles estão falando aqui, cara? A gente tá na sala de guerra. Como é que é? É tipo, ó, toma cuidado aí que ele tá bêbado. Não, não, tá bom, pode deixar que eu me entendo com ele, sabe? Mas vamos lá então. Daí o filme então começa com uma galera lá num avião, que é um B-52. Pude deixar de notar. Um B-52. E eles recebem então a ordem de executar um plano R de Robert. Exatamente isso que eles falam. Daí uma porrada de procedimento maluco dentro do avião, né? E os caras vão. O piloto fica incrédulo, né? Pede pra confirmar e fala, é isso mesmo? Então vamos. Então vamos ali. Acho que a parte da crítica é muito mostrar aí que, olha, o soldado obedece sem questionar. Porque a galera que tava dentro do avião não sabia por que tava sendo feito isso. Em nenhum momento foi passado, ó, os russos estão atacando. Não, é isso que não, vocês vão fazer. Eles acabou. Vão fazer, exato. Por mais que eu acho que o piloto era o único que tinha consciência do que tava acontecendo, né? Que é o Major Kong. Ele é o único, tanto que ele é o único que pediu pra confirmar a informação. Tem certeza que é isso? Você não tá zoando comigo? Falando, é isso mesmo. Beleza, é certeza, certeza. Vamos lá. E a galera vai mesmo. E foda-se. E vão até o final, né? Não há uma dúvida, né? É tipo aquele papo de que soldado obedece ordem e não questiona e acabou. Acabou. Vai morrer milhões de pessoas? Vai. Eu só tô aqui pra seguir ordens. É um aspecto muito estranho do militarismo, né? E que não é sempre que funciona, né? Tem muita história de galera rejeitando uma ordem absurda que receberam, mas aí na crítica do Kubrick foi um negócio muito... Não, eles vão até o final mesmo e acabou, foda-se. Ninguém questiona. É interessante a questão do militarismo, que a gente recebeu muito por filme, por história e tudo mais. Por ficção. Ficção, sempre, né? É, por ficção, por livro também, mas até quando você fala com pessoas do passado, tipo... Cara, a gente tem acesso ainda a pessoas vivas que lutaram a Segunda Guerra aqui no Brasil, né? Tipo, tá cada vez menos pela idade, obviamente, mas tem. Não sei se a nossa geração é, por mais que agora tá uma loucura de fetiche com arma, né, que tá em tudo que é lugar, mas a nossa geração meio que cresceu ali na época do desarmamento civil e tudo mais, então a gente já cresceu com uma ideia de que matar é errado e armas são coisas, ferramentas à parte, e isso se perdeu em algum momento nos últimos anos, mas a gente cresceu desse ponto. Mas antes disso não era tão assim. E aí, quando você pega as histórias e tudo mais, tirando quem ficou traumatizado, você tem vários exemplos de pessoas que foram pra guerra, cumpriram ordens e voltaram. E meio que não se fala muito disso, né? A não ser que a pessoa esteja bêbada e conte uma história específica, mas... Uhum. Essa separação da guerra com o mundo real, acho que ela é até necessária, no fim das contas. Tipo, você foi pra guerra, você fez coisas e quando você volta, e se deixa de ser um militar e passa a ser um civil, acabou, aquilo não existe mais. Cara, você não faz mais nada disso aqui. É Vegas, né? Aconteceu em Vegas, ficou lá e acabou. E fica só na memória. Um outro filme aí, vamos seguir, que eu acho que aborda muito bem esse assunto, é o American Sniper do... Que a gente assistiu hoje. É que esse é um cara que ficou traumatizado, que ele não conseguia esquecer, né? Eu acho que esse é o ponto. É até o contraponto que eu tava falando. E ele não conseguia esquecer e ele não conseguia parar de ir, né? Porque ele, durante o filme aí, enfim, é baseado na biografia do cara, ele retornou várias vezes pra lá, né? Tipo... Sim. Foi 3, 4 missões que ele foi pra lá. Ele ficava muito puto da vida quando tinha que matar uma criança, mas matava mesmo assim, né? E aí quando voltava e não esquecia. É interessante como isso é recorrente, tipo... É meio que assim, a maioria das pessoas consegue voltar a separar e não quer voltar pra lá, né, de novo. Mas, ao mesmo tempo, tem esses exemplos de pessoas que parece que nasceram pra isso. E aí acabam não conseguindo sair. Cara, sabe uma série que falava muito bem disso? Tu vai dar risada até. Bones. Bones? Bones. Sim, aquela série da mina que era antropóloga, sei lá, mas ela fazia investigação olhando os cadáveres, né, tipo, ossada. Isso, é. Dá o nome da série, Bones. É com o Angel da Buff. Exatamente desse ponto que eu queria chegar. O Cilley Booth, que é o personagem desse cara, ele era militar, e aí ele voltou para os Estados Unidos e foi pro FBI. Passou a ser civil, tá no FBI. Ele era fuzileiro, se eu não me engano. Ele era fuzileiro naval, exatamente, na guerra do Afeganistão, que era mais ou menos a época que ele tava saindo. Até tem um momento na série em que ele volta pontualmente pra guerra e sai pra cá, e tem alguns episódios em que ele encontra pessoa... Teve um episódio, na verdade, né? Episódios parece, né, que é tão recorrente, mas tem um episódio que eu lembro, em que ele encontra um cara do qual ele era parceiro lá, na guerra do Afeganistão, no meio de uma investigação, e descobre que é ele que matou as pessoas. E aí o cara fala, porra, mas eu matei ele porque na vizinhança fez a coisa e tal e tal. Ele falou, tá, mas você tá aqui. Aqui já é o nosso país e aqui as pessoas têm que ser julgadas devidamente. Você não pode fazer isso. E aí o cara fala, porra, mas lá nos Estados Unidos a gente viu uma pessoa, a gente simplesmente matava... Afeganistão. A gente matava e tava resolvido. Por que que lá pode e aqui não pode? E aí fica tipo... Ah, não. Nesse caso você não tá errado. Nos Estados Unidos também dá pra matar um monte de gente aí e sair público. De fato, aqui na ficção da série, os Estados Unidos é um país civilizado, tá ligado? Ah, tá. Não, beleza. Nesse caso, ok. Pois é. E eles discutem bastante nesse ponto, assim, da pessoa que tinha o poder nas mãos ali e aí não consegue ter esse poder. Ah, o próprio Rambo, né? O Rambo 1, no caso. Ah, o First Blood, né? É, sim. O First Blood, sim. Porra, lá eu pilotava helicóptero de milhões de dólares e aqui o pessoal me chuta e não consigo um emprego pra lavar prato, né? Isso é... Putz, mais um exemplo de Bones. O que que tá com tantos Bones na minha cabeça? Mas também tem outro caso de um cara que ajuda eles lá, é um personagem tipo de uma temporada, em que ele é médico e ele também lutou na guerra como médico. E aí, apesar de ser médico, sempre que envolve arma, ele fica traumatizado. E aí, quando conta a história, é porque ele era médico na guerra. Mas médico também porta arma na guerra pra se defender. E aí, teve um dia que ele tava cuidando de um cara ferido, chegou um cara pra atacar eles e ele matou esse cara. E aí, ele quebrou o juramento de médico dele, por isso que gerou-se um trauma lá. Cara, eu tenho que ver quem é que escreveu o Bones, porque esse cara tinha uma fixação com esse assunto, pensando agora. Provavelmente ele tava lá também, né? Não duvido, Estados Unidos, né? E vive em guerra. O Elvis foi pra guerra, cara. Então, pô. O Johnny Cash acho também. O próprio Clint. Acho que o Clint foi também, não foi? Guerra da Coreia. Pô, não tenho certeza agora. Ou foi o Gran Torino que eu tô pensando aqui. Ele é velho, mas nem tanto, porra. 92 anos, cara. Ele tem idade pra ir na Guerra da Coreia. Não, calma aí. Na Guerra da Coreia foi década de 50, ele tinha 20 e poucos. Caralho, será que ele foi pra Coreia? Não sei, mas que tinha idade tinha. Tinha. Naquela série Arnold, do anão, que ele não sabia que era anão porque era uma criança. Lembra dessa série? Sim, lembro. O pai deles também lutou, né? O pai adotivo, né? Lutou na Guerra da Coreia. E tem um episódio que vem um coreano pra lá falando que ele é filho dele. Que engravidou a mina na Coreia. Caralho. Caralho, eu queria apagar coisas da memória, tá ligado? Eu acho que isso ocupa muito espaço útil na minha cabeça. Então, você lembra de detalhes de Arnold. Parabéns, Matheus, muito bom, cara. Enfim, voltando aqui o filme, eu nem lembro por que... Ah, vamos os soldados. Os soldados que fazem aquilo sem questionar, esse era o assunto. Vamos passar essa parte aí, já falamos bastante sobre isso. Eu quero pular direto pra parte em que ligam pra aquele outro general e ele tá com a secretária dele deitada na cama dele, tomando um banho de luz, um banho de lâmpada. Uhum. Daí ele tá no banheiro e ela começa a passar as coisas por telefone sem fio pra ele. Ó, tô executando um plano aí. Ah, fala pra ele ligar pro comandante do batalhão. Não, ele quer falar com você. Que é? Tô executando o plano R. Eu não quero saber disso. Isso é muito bom, cara. Aqui tem dois destaques que eu quero fazer. Primeiro, cara, essa mina aparece só nessa cena. Acho que, inclusive, eu acho que é a única mulher do filme. Acho. A única personagem feminina que tem em tela. Ela mesma. Eu acho impressionante a atuação dela. Porque ela fala muito despojadamente com o cara. E no telefone, ela assume total o papel de secretária dos anos 60 em agência de publicidade, sabe? Tipo, ela muda até a expressão dela pra falar no telefone. Aí quando ela solta o telefone pra falar, muda completamente assim, achei muito foda. É uma coisa bem Mad Men, né? Uhum. Eu captei o que você quis dizer. É uma cena curtinha aí, tem 2-3 minutos, mas muito bem feita, engraçada. Engraçada, assim. Engraçada num jeito esquisito, né? É uma situação, assim, muito Seinfeld, sabe? Uma situação muito corriqueira e você fala, porra, é que o filme, ele começa sem dar muitos ares de ser, de fato, uma comédia, ele corta pra essa cena e você fica, mano, o que tá acontecendo aqui? É sério isso? Sim. É. E aí tem o... Esse é o General Buck que está falando, tá? Que ele vai... É chamado para sala de guerra e vai para lá. Sim. E aqui tem um dos primeiros pontos ali. Eu acho que esse filme ele é muito sexual, tá? Eu acho não. Isso tá em vários momentos no filme. Subtexto. Uhum. É, subtexto. Acho que a primeira vez que isso é apresentado é nessa cena, porque basicamente ele teve uma foda interrompida, né? Tipo, eles estavam lá pra ter uma foda e como ele vai pra lá, você vai ver que no resto do filme inteiro, ele tá o tempo todo, eu poderia falar sangue nos olhos, mas o outro termo seria chorando pela pica, porque ele tá o tempo todo entumecido pra fazer alguma coisa. Talvez porque ele não conseguiu fazer alguma coisa nessa cena e foi interrompido. Ele tava o tempo todo de pau duro. Ele teve um pico ali de testosterona e não conseguiu sanar e ficou lá carregada, né? E ele tá o filme todo assim, cara. Impressionante. Ele tava Blue Balls, cara. Ele tava Blue Balls, é isso que ele tava. Blue Balls é... Blue Balls é mais suave do que chorando pela pica, como eu falei. Devia ter usado esse exemplo, na real. Inclusive, quando ele fala pra ela que ele vai pra sala de guerra, e ela fala, porra, mas são 3 horas da manhã dele, a Força Aérea nunca dorme. Ela vira pra ele, engraçado, eu também não tenho sono. E ele, sabe? Eu acho que a próxima cena não é a sala de guerra direto. Eu não tô lembrando se depois já vai a sala de guerra ou se aparece a cena do Capitão Mandrake, que se chama Mandrake, chegando no escritório do Jack Reaper. Não sei se é essa não, cena agora. Não, é pra sala de guerra sala antes de disso. Guerra, tá. Na verdade, nesse meio termo aí, volta pro avião e eles definem lá o complexo de Laputa. Eu não sei onde que fica isso aí. Como o alvo deles lá do... Enfim, do plano R. É aí que, bom... Na verdade, já começa com o Peter Sellers transmitindo a ordem pra eles, né? Ele corta pra sala de guerra e o Peter Sellers é o presidente dos Estados Unidos também. Inclusive, o Peter Sellers tem 3 personagens no filme, né? Ele é o próprio Dr. Strangelove. Sim. Ele é o Capitão Mandrake e ele é o presidente dos Estados Unidos. Uhum, exato. E fica a trivia também, ele também faria o Major Kong, que é o piloto do avião. Ele não conseguiu fazer o sotaque texano. Aí o Kubrick pegou outro cara pra fazer o papel. É sério? Porra, o Peter Sellers? Ou ele tava cansado de trabalhar tanto, né? Ele faz sotaque inglês, o sotaque alemão, ele faz o presidente dos Estados Unidos, mas aí o texano é o limite, não dá. Aí já não consigo. Aí é demais. Cara, eu não duvido não, cara. Porque o sotaque texano desse Major Kong, ele é muito realista mesmo. Sim, realista com base em filmes que eu vi, né? Não duvidaria. Ou, de novo, ele só tava cansado e é isso aí, né? Não sei. Era muito... O sindicato falou que era muito acúmulo de função e não permitiu, talvez, né? Uhum, exato. Até 3, tudo bem. 4 personagens, não dá mais. Aí não dá, não dá, não dá. Uhum. Tá roubando emprego, vai ser foda. Estamos na sala de guerra. O que está havendo? Exige uma explicação. Nesse momento, cara, na sala de guerra, e que é explicado o que é o plano R, que é aquela questão, olha, se por acaso mandarem um míssil para Washington, só o presidente dos Estados Unidos pode ordenar um ataque nuclear. Então a gente criou esse protocolo de emergência para, se caso o presidente morrer, um general conseguir ordenar um ataque nuclear. Aí o presidente pega e fala, porra, por que eu não sabia disso? Mas o senhor aprovou. Não, mas esse plano tem essa falha, como vocês deixaram isso acontecer? Daí ele pega e fala, ó, a gente não pode condenar todo o programa devido a esse erro. É muita hipocrisia da burocracia aqui, né? O presidente aprovou uma coisa que ele nem leu por inteiro, né? Ou na hora não pensou. Algumas pôs leu e falou, não, é bom, só assina aqui, tá tudo certo. Exato. Foda-se, vambora, né? Nesse momento que eles falam, que estão tentando ligar lá pro... Eu não vou lembrar nunca o nome da porra do general, que o Jack Ripper. Jack the Ripper. O estripador, bem. O Jack Ripper tava incomunicável, a base tá toda incomunicável, os aviões estão incomunicáveis, porque teve que mudar a porra da codificação lá. E é nesse momento que ele pede pro embaixador russo entrar na sala de guerra, aí o outro general fica maluco, o general Buck fica maluco que, porra, vocês vão colocar o comunista dentro da sala de guerra? E aí tem uma sequência de diálogo muito boa, que os caras estão apresentando o buffet da sala de guerra pra ele, aí ele pede lá, porra, eu não lembro o prato que ele pede, mas ele pede charuto Havana, aí o cara pega e fala pra ele, ah, senhor, você não gostaria de provar charutos jamaicanos? São muito bons. Ele pega e fala, eu não fumo charuto de entreguistas imperialistas. Aí o outro pega e fala, só de entreguistas comunistas? É nessa sequência que ele encontra a microcâmera, né, com o embaixador. A caixa de fósforo. Isso. Exato, e justifica ali o rolê. Essa fala da minha frase de abertura, não briguem aqui, isso é uma sala de guerra. Isso é uma sala de guerra, perfeito. É, inclusive, em nenhum momento do filme se explica se realmente ele tava lá com a microcâmera ou se o Buck implantou nele a microcâmera, né? Tipo, não explicita isso em nenhum momento. Porra, mas a cena final deixa bem claro que ele tinha mais de uma microcâmera, né, pô? É que a última não era bem... Também era, mas deixa a entender que era mais uma ativação para as bombas, eu acho. É que essa do começo não deixa claro, esse é o ponto. Podia ter sido, né? Mas ainda assim, ele também acusou o Buck de ter implantado. É o Kubrick, é o meio daquele estereótipo do macartismo, né? De que todo comunista é um espião em potencial, todo comunista está aqui para vigiar. Aí, tipo, o maluco é embaixador da União Soviética, entra na sala. O que ele vai fazer? Óbvio que ele vai estar cheio de microfone, de câmera, de alguma coisa pra tentar espionar os caras, mesmo ele estando lá convidado e ele mesmo olhando tudo, sabe? Sim, e tá certo também, né? Mais sentido, eu acho. É interessante que nesse momento eles já descobriram o que aconteceu. É o que você falou, né? Tá tudo codificado e só que eles não conseguem reverter a parada. Esse é o ponto. Eles não conseguem mandar a mensagem porque só o Jack the Ripper tem o código pra falar com eles. Então eles estão numa sinuca de bico fodida no momento e não sabem como resolver essa questão. É, porque, bom, o protocolo ele tinha essa porra dessa falha que se alguém surtasse poderia ordenar ele e fodeu. Começa a guerra nuclear, mas ele era muito bem amarrado na questão de não parar ele, né? Tipo, só quem ordenou que iria ter a codificação, ia ter todos os aparatos pra conseguir parar o andamento do plano, né? Sim. Que daí que eu acho que vai as cenas que são muito boas na Inglaterra, que é a do Capitão Mandrake falando com o Jack the Ripper pra tentar convencer ele a entregar os códigos. Ao mesmo tempo que o exército tá atacando o lugar pra poder ir atrás dele, né? Porque primeiro chega o Mandrake pra entender o que aconteceu, e aí mais pra frente, eles começam a ser atacados pela própria OTAN. Não sei se é Estados Unidos ou Inglaterra que atacam eles naquele momento, mas independente, pra poder ir atrás do Ripper. OTAN, né? Resumindo. E o general tranca os dois no gabinete, mostra a arma lá do lado e tipo, beleza, tu vai ficar aqui agora. E é aí que tem a sequência de diálogos que a gente descobre por que que o general fez isso. Daí, porra, ele odeia comunistas? Ele é um idealista? Qual foi? Conta pra gente, Matheus. Por que esse general decidiu ordenar o ataque nuclear? Bom, basicamente, né, um homem muito viril, muito inteligente, muito capaz, ele teve um pequeno problema uma vez, que ele define como, durante um ato físico de amor, ele sentiu um cansaço sem a sua essência. E aconteceu uma vez só, tá? Deixando claro, foi só aquela vez. Não vai voltar a acontecer. E então, qual que é a explicação para o cara brochar? O que que pode ser? Obviamente, os soviéticos estão colocando flúor na nossa água para poder acabar com os nossos fluidos naturais. É isso que está acontecendo. Esse é o ponto. Por isso que a partir de agora ele só toma água destilada e água da chuva. Ou álcool verde, que eu faço ideia que seja isso. E é muito boa a explicação dele convencendo o Capitão Mandrake, que é, cara, pensa bem, você já viu algum maldito comunista tomando água? Eles só tomam vodka, cara. É por isso. É isso aí. É isso aí, na União Soviética. E, cara, e é uma porra do estereótipo que até hoje perdura, né, cara? Você pega a porra do filme do mexicano lá, do Cuarón, lá no espaço, Gravidade. Uhum. Eles entram na porra da estação espacial russa, o que que tem lá? Tem vodka lá. Porra, cara. Eu já vi pesquisa de que esse estereótipo é meio verdade, assim, mas eu entendo que ainda assim é um estereótipo, mas tem motivo. Igual falar que irlandês bebe muito, porque é verdade. Mas é uma questão cultural ali, de certa maneira. A pesquisa que eu vi na real é que essa questão começou muito mais, intensificou muito mais depois da queda da União Soviética que durante o período soviético lá. Claro. É guerra cultural também, né, cara? Acho que a Guerra Fria, acima de tudo, foi uma guerra cultural no final das contas. Com certeza, com certeza. E inclusive pelo cinema. Tanto cinema americano quanto cinema soviético. Cinema soviético, eu tô falando de Tarkovsky, que ele inclusive não fazia parte do cinema soviético de fato. Tarkovsky era crítico do regime, inclusive. Sim, exato. Tanto que o Estado não financiava os filmes dele. Ele precisava de financiamento externo pra fazer os filmes lá. Mas o cinema soviético em si, ele também é de autopropaganda. Era o que era o que passava por lá. E também exportavam filmes, né, invariavelmente. E o cinema americano fazia a mesma coisa. Assim, acho que desde que o cinema existe, ele é usado como propaganda, né? Assim, então, acho que isso nem parte nem de uma crítica do que a gente tá falando aqui. É mais uma constatação de que, porra... Sim, sim, sim. É isso. Inclusive, eu não sei como que o Kubrick conseguiu fazer esse filme na década de 60, cara. Ah, mas aí é aquele ponto em que todo mundo tem que colocar um pouco de lado, né, e falar, olha, apesar de existir censura nos Estados Unidos, claro, e também tinha no Soviético, claro, tudo bem, o censor, ele nunca é tão esperto assim, e ele não consegue atingir todo mundo, sabe? Ah, sim. Eles entendem, basicamente, aqui no Brasil a gente tem exemplos claros disso, né? Pai, afasta de mim esse cálice, porra. Sim, exato, exato. Tem vários exemplos, tem filme de ficção, tem um filme, eu não vou lembrar o nome agora, eu tava no Apelido Nacional uns 2 anos atrás e eu ouvi uma ficção científica brasileira em que também é totalmente assim, fala sobre a questão de comunismo e tal, soviéticos tentando ajudar o pessoal e não e passou simplesmente sem nenhum problema. E ainda assim, aqui no Brasil a gente tava numa ditadura ainda, né? Tipo, ok, não era velado aqui. Nos Estados Unidos era uma coisa mais velada. No máximo vai acontecer, tipo, não ter financiamento ou ter algum tipo de boicote. Sim, não distribuir. É que o Kubrick já era o Kubrick nessa época. Ele já, né, era o Kubrick, tem que parar sim. Pra pensar nisso, né? Faz sentido, querendo ou não. Ele já tinha um certo sucesso, ele podia fazer as coisas. E a contracultura também existia, né? Então, não era um blockbuster de bilhão. Não, cara. Era um filme que passou pela frente. A arte sempre teve um perdão, assim, no fim das contas. Não era tão incomum assim. Enfim, de um jeito ou de outro, o filme foi feito e tá aí. É assim, de fato. Onde a gente... O Capitão Mandrake falando com o Jack the Ripper. Ah, sim. O diálogo... os diálogos no gabinete, né? Sim. E, bom, aí a gente tem aí, eu acho que mais analogia pra sexo, então, né? Que é o cara broxa que decidiu mandar a bomba atômica, ter uma porra de uma .50 dentro de um saco de golfe, de taco de golfe. Que ele carrega na mão, né? Porra. Ah, sim, claro. Porque é assim que você faz. O cavalete é coisa de broxa, cara. Exatamente. Não tem necessidade. Eu gosto muito do personagem do... Esse personagem também do Peter Sellers, que é o Capitão Mandrake, porque ele claramente não tava ali pra isso. Ele só queria ficar de boa. Ele... Eu só trabalho aqui. Ele é o cara disso. Ah, você já matou alguém? Não. Já foi torturado? Já. Pelos japoneses. Foi horrível. Mas não quero falar sobre isso agora, não. Não, eu tô no clima pra falar sobre isso. E ele tá o tempo todo tentando convencer o Jack the Ripper a entregar pra ele os códigos, né? Tipo, ele fica pensando, tentando negociar e nunca dá certo. Quando o pessoal que tá atacando eles vai chegando mais perto, o Jack the Ripper, ele desiste. Eu sei que a gente tá juntando duas cenas aqui, né? Mas pra aglutinar aqui o ponto... Não dá. Vamos seguir assim. Ele percebe, né, que não vai ter como. Enquanto ele tá lá, o Mandrake achando que ele vai conseguir, o cara vai no banheiro. E é sempre engraçado que é tipo, ah, boa ideia, melhor ir no banheiro antes. e tal, entra, fecha a porta e bang, o Jack Ripper se mata. E o desespero do Mandrake é que a porra da informação tava com ele, ou seja, não ia ter o que fazer mais. Uma coisa muito legal de notar é que no meio dessa invasão na base tem uma puta placa, assim, um outdoor escrito, paz é a nossa profissão, paz e nossa profissão. Os dois exércitos, aí do, assim, em teoria, do mesmo lado, do mesmo exército se matando um ao outro embaixo da placa. Uhum, exato. Isso nem é semiótica, né? Isso é só, é só uma piada mesmo, direto. Não, tá esfregado na cara, não tem... Muito bom. E acaba chegando o cara que eu não vou lembrar o nome dele, mas é o que tava comandando essa invasão ali. Isso, e é um coronel. É um coronel, né? E isso. Ele acaba por prensar o Mandrake pra... achando que ele que tinha mandado a ordem, né? Porque afinal achou só ele lá. Mas acaba explicando, né? Porra, tá no banheiro e tal, se realmente tá, eu só preciso ligar pra alguém pra provar que sou eu. Só que a linha de telefone tá cortado, obviamente. O telefone vermelho, que provavelmente é o telefone de... deve ser uma linha direta, tá zoado. E o outro telefone tá cortado no direto no gancho, né? No gancho, olha. Quanto tempo eu não falo isso. Mas eles andam, então... Isso é muito bom. Tem um telefone público dentro da base militar e ele vai e coloca moeda e fala com a telefonista que quer falar com o presidente dos Estados Unidos. E aí acaba as moedas e ele vai arrumar numa máquina de Coca-Cola. E é muito bom que o cara pega e fala, ó, dá um tiro naquela máquina e pega umas moedas pra mim porque eu preciso de 55 centos dele. Não, aquilo ali é propriedade privada. Eu vou pegar, mas se você não conseguir falar com o presidente dos Estados Unidos, você vai ter que se entender com a Coca-Cola. Nessa cena tem um negócio que eu acho que ficou meio desfocado, cara. Porque apesar de muito comédia, muito sátira, muito crítico, esse filme não é pastelão. E aí aquela cena em que o cara abaixa e vem um jato de coca na cara dele, eu até, não pensando agora, também tem um contexto sexual nisso que talvez funcione, mas não sei. Uhum. Eu senti um pouco de deslocamento nessa cena. Ô Matheus, você vai virar pra mim e vai falar que um filme em que o presidente dos Estados Unidos é interpretado pela Pantera Cor-de-Rosa não é pastelão? Aí não era a Pantera Cor-de-Rosa, eu tô, é o investigador Clouseau, porra. Ah, ok. Mas tá, tem um ponto ali. Eu não sei nem se é o acontecimento, sabe? Eu acho que é mais o timing. Porque ele abaixa, pega a moeda, tem uns 2-3 segundos parado pra depois vir um jato. Tipo, eu fui surpreendido de um jeito não muito... Enfim, não sei lá. Enfim, é só um detalhe mesmo. Não é imediato. O tiro entrou gás carbônico. Sim. Aí deu aquele efeito e... estourou. Faz sentido, cara. Faz sentido. Talvez a cena só ficou deslocada, mas até ela acho que foi pra ser deslocada também, né? Acho que é isso. A cena é tão deslocada que corta e não volta pra esse núcleo mais durante o filme. Não tipo, volta foi, mais, tipo... se é isso. Faz sentido, acabou. Sim. Acho que é boa. Boa, boa. Concordo. É, encaixa. Mas... Aí, bom, voltamos então pra sala de guerra. Uhum. E é nessa próxima cena que vai aparecer eu ia falar o Van Brown. Ia aparecer o Dr. Strangelove pela primeira vez. Exato. Que ele é o consultor científico da sala de guerra. Sim, exatamente. É, inclusive, quando ele tá falando... Um cientista nazista do lado da OTAN. Quem diria, não? Quem diria. Inclusive, quando ele tá falando com o sotaque ridiculamente alemão, tem um cara que pergunta, né? Tipo, ah, por que que... Ah, acho que é o próprio Buck que pergunta. Por que que ele tá falando assim? Ah, porque ele é alemão. Mas ele chama Strangelove. E aí fala o nome original dele lá. Deve ser um Rancho Cruz qualquer. Hans Fritz. Uhum. E aí ele mudou o nome pra Strangelove depois que foi pros Estados Unidos. Ou seja, Dr. Strangelove é o nome que ele escolheu pra ele mesmo. Exatamente. O que só melhora. Aí tem a explicação. Em geral, a explicação em filme costuma ser um momento meio perdido. Mas é tão performático o jeito que o Peter Sellers faz, que ele explica perfeitamente o conceito da destruição mútua assegurada. Inclusive, em inglês, a sigla é MAD, né? Que é bem conhecido aí, quando a gente pensa e pesquisa sobre, que é o Mutual Assurance Destruction. É o conceito que a gente aprendeu na escola de que a garantia de que a gente não ia morrer é porque se algum dos lados começasse uma guerra nuclear, todo mundo ia perder. Porque tinha tanto arsenal nuclear, tem ainda, né? Mas enfim, que poderia destruir a Terra, sei lá, o pessoal fala 20 vezes, 30 vezes, mas muitas vezes, pra ficar claro. E aí, no meio do rolê ali, eles acabam comentando que a União Soviética criou uma máquina de juízo final, e ao mesmo tempo eles também estavam para anunciar que criaram a máquina de juízo final, que, né, quantidade gigante ali de arma nuclear, invariavelmente, uma coisa que eles já tinham, né, mas era um botão só nesse momento. Eles iam anunciar na próxima segunda-feira, porque tinha, era uma data importante lá e estavam segurando só a... o anúncio, né, mas já tava pronta já. Ele explicando conceitualmente realmente ficou maravilhoso lá, com aquele sotaque carregadíssimo, aquela voz bem aguda que ele fez, né. Aquele óculos escuro, assim, um negócio... Sim, redondinho. Aquele lance da mão direita dele ter uma luva, né? E ela ficou o tempo todo querendo levantar e fazer o... Esse hail, né? Saudação romana. Saudação romana. Saudação romana, é. Exato. Ele ficou o tempo todo a mão dele lá, a mão direita, pra fazer uma saudação romana e a outra mão fica segurando lá. E aí tu Isso. pode ver que o tempo todo... Ele vai... Ele tá na cadeira de rodas, né? E ele vai se contorcendo e meio que quase querendo levantar e se contorcendo enquanto fala. E ele tá tendo um tesão no que ele tá falando. Quando ele fala de destruir, de matar milhões de pessoas, ele dá uma risadinha, tipo... Million of people... Aí dá uma risadinha assim, tremendo a tela e continua falando. Ele tá realmente muito excitado com a possibilidade de matar tanta gente. E que performance da porra do Peter Sellers, né? Acho é fantástico. Nos três personagens, assim... Se tu não souber que é o Peter Sellers, você não saca de cara, assim, né, cara? Tipo, não saca. Caracterização... Tanto a caracterização quanto as atuações foram muito díspares ali. O cara mandou muito bem, cara. Não, com certeza. Eu não sei que outro ator conseguiria fazer papéis separados tão bem assim, sabe? Al Pacino. No mesmo filme? Sim, ele fez dois personagens diferentes do Poderoso Chefão. Mas um dia a gente vai falar sobre isso. Tá, ok. Colocaria em outro... Beleza, vamos lá. Depois a gente volta. Tem o Michael Corleone antes do soco na boca e o Michael Corleone depois. Tem, vamos, eu sei que tem. Mas é reconhecível os dois ainda. Deu um, sei lá, sim, comparação sim, meio ruim. Porra, mas tudo bem. Não é. Eu tenho uma tese sobre isso, vou apresentar um dia pra você. Mas vai lá. Anota aí pra gente gravar de Poderoso Chefão logo então, pra gente ouvir a tese. Enfim, e aí é interessante que o General Buck, ele também fica entumecido com o que o Strangelove tá falando. Tu pode ver que o tempo todo o Bucky, ele fala alguma coisa já pensando na reação dos russos. Tipo, mas... Por que que a gente não deixa, então, terminar esse assunto e a gente consegue acabar com isso antes deles reagirem e tudo mais? Pô, será que não foram só os russos que falaram isso pra gente ativar e a gente destruir o nosso armamento? A gente vai perder armamento por causa disso o tempo todo nessa tensão. E ele só para ouvir em silêncio quando o Strangelove tá falando. Até quando o presidente fala, o Buck interrompe. Mas o Strangelove falando, ele fica... interessante isso aí que você tá falando. Não, ele quer. Ele já tá no ar, já tá indo pra lá, agora foda-se. Agora não tem como parar. Vamos tocar. E o presidente, não, mas eu não quero ser conhecido como o maior genocida desde Hitler. Tipo, o cara tá muito preocupado com a própria imagem dele. E o general é o militarzão que tá lá, não, vamos tocar essa porra. O outro general, o do plano, tem um momento que ele fala que a guerra é importante demais para os militares. Puta, eu não vou lembrar exatamente da frase. Por isso é tocada pelos políticos. Ele fala que chegou um momento que a guerra ficou importante demais para políticos, militares têm que voltar a assumir ela. Lembra desse... Sim, lembro. Eu acho que é mais ou menos nesse momento que acontece, que é quando o General Buck vai falando cada vez mais. Isso eu acho que é muito Kubrick mostrando que ele sabe filmar, né? Esse filme é todo em preto e branco, a gente chegou a citar esse ponto. Eu acho que os filmes já não eram em preto e branco na época, mas eu posso estar errando, tá? Independente se foi forçadamente ou não foi forçadamente. O filme anterior do Kubrick, o Spartacus, já não foi em preto e branco. Já era colorido. Lolita era em preto e branco ou era colorido? Acho Lolita, que era em preto e branco. Preto e branco, sim. Mas não sei também se forçado ou por falta de Technicolor, né? Mas enfim, ponto é, o filme é em preto e branco. E durante a sala de guerra tem um negócio muito interessante, tá todo mundo de terno. Então todo mundo tem o terno preto em volta. E a única pessoa, e o General Buck, ele tira o terno e fica só de camisa branca. Então no meio da cena, o destaque sempre é ele, não só pelo que ele fala, mas pela cor também, né? Pela falta de cor. Porque ele branco se destaca no meio de todo mundo de preto, e todo mundo sentado, ele tá sempre em pé também, então tipo, foi muito bem colocado em nível de filmagem mesmo pro Buck tá destacado sempre para falar o que ele tem que falar. É aquele cara chato que não cala a boca, basicamente. Sim, sim, sim. É o cara que tem opinião sobre absolutamente tudo, né? E tipo... e é sempre a mais rasa possível. E sempre em contraposição a tudo que o bom senso possa dizer, né? Tipo, qualquer opinião razoável que é colocada na mesa, ele já rechaça imediatamente, né? Perfeito. Aquele amigo pele errada foda, né? Quer ser o centro das atenções. É esse cara aí. É o isqueirinho, o próprio. É o isqueirinho, perfeito. O senhor mencionou a proporção de 10 mulheres para cada homem. Acha que seria necessário abandonar a assim chamada relação sexual monogâmica? Eu quero dizer, no que se refere aos homens, né? Infelizmente, sim, mas será, como o senhor sabe, um sacrifício exigido pelo futuro da raça humana. E devo declarar que, como cada homem terá que executar um serviço prodigioso nesse setor, as mulheres terão que ser selecionadas pelas suas características sexuais, que terão que ser de natureza muito estimulante. Devo confessar que a tua ideia é realmente excelente, doutor. Eu não tô lembrado muito bem, mas eles conseguem... Eu acho que eram 4 aviões, né? E eles conseguem derrubar 3 em algum momento, não é isso? Isso, tem os mísseis, né? Sim. O nosso avião lá do Texano, meu Deus. O Major Kong. Isso, do Major Kong é atingido, daí o rádio perde qualquer comunicação, eles começam a ter um vazamento de gasolina e alguns retornam, na real, né? Eles Sim. conseguem decodificar, porque tinha as anotações do general e o outro Peter Sellers consegue... O Peter Sellers número 2 consegue recuperar a comunicação, então eles retiram a maioria dos aviões do ataque. E aí sobra um só, que é o que a gente tá seguindo, mas qual que é a explicação pra não conseguirem falar com eles? É o míssil que atingiu ele. Tanto que eles têm que tirar as bombas na mão, né? Exato, exato. Pode isso, crer. O míssil atinge, ele perde a comunicação, perde um monte de função da nave e ele tá perdendo combustível, tá cada vez mais um ar de urgência. Uhum. Então chega um momento que eles estão tão fodidos que ele tem que pilotar quase no nível do chão ali, muito próximo do chão. Uhum. E acaba ficando invisível nos radares, né? É, e ninguém consegue falar com ele também, e aí vai até o final. Inclusive, isso que gera a cena do telefonema, né? A cena em que o presidente Mulin dos Estados Unidos liga pro presidente Dmitry da União Soviética. O presidente da Rússia, na real, né? Mas enfim. Não, secretário-geral do partido. E aí, o motivo da ligação é pra explicar a situação e pedir pra eles tentarem derrubar esse avião que tá chegando aí. Porque os outros deu jeito, mas esse aí eles vão ter que dar por conta, né? Como não consegue? É um avião! Ele tá voando baixo! Acha ele aí, cara! Mas o seu piloto, ele tá tentando se esconder da gente. Ele foi treinado pra isso, mas vocês têm armas. Derruba eles aí, cara. Pô, já derrubei 4 aqui, você não consegue fazer umzinho só. A gente falou no começo, cara, mas ele falando realmente é tipo, eu sei e tal, cara, você falou amigo e tal, só que pra mim é mais uma relação conjugal do que de amizade, cara, entre eles. Tipo assim, de ex, sabe? É, pra mim passa mais essa sensação. Tipo, você não me liga demais direito, a gente não se fala mais. Tipo, é muito esse tipo de diálogo que eles têm ali. Sim, pode ser. Funciona sim, funciona. Tem que rever com essa perspectiva. E, bom, citei aqui enquanto você comentou aí, né, tal, que fica sem comunicação, mas aí o filme divide em 2 cenas agora, basicamente, né, que é o pessoal do Sim. avião com o Major Kong, inclusive o James Earl Jones aparece nessa cena, inclusive. Sim. Ele é um dos, sei lá, quem não tá pilotando, né, um dos cadetes, sei lá. Ele é da tripulação do avião. Isso, exato. Ele tá lá no meio. É que essa cena aí ele fala alguma coisa, né, aí fica mais claro que é ele mesmo. Porque pra mim ele é uma voz só. Ele é o Mufasa e o Darth Vader, é isso. Esse é o James, coitado, que é isso. O cara com uma puta carreira aí. Tem. Não, ele também faz o vilão do primeiro Conan, que é muito bom. Que verdade. Vira uma cobra. É. Uhum. E também com faz o pai do... né? Isso. E também faz o pai do Eddie Murphy no Príncipe Nova York. Essa eu não lembrava, né? Não lembrava. Pois é, vários papéis. Mas sim, puta carreira, com certeza. E fazia muita rádio também. Mas voltando. Enquanto divide essa cena com eles lá, tentando tirar os mísseis e por aí vai, né, pra poder jogar. Na cena ali embaixo, eles já perdem a esperança e já começam a confabular o que tem que ser feito. Tá todo mundo meio que fora das mesas já, com a cabeça meio fodida. Strangelove volta a falar de novo, que eu falei no começo do programa mesmo ali, que é ele comentando, bom, a gente poderia talvez ficar no subterrâneo, numa caverna, né, depois depois que estourar as bombas. As minas até certa profundidade, a substância, esqueci o nome da substância agora, não vai conseguir atingi-las. Então, se colocarmos ali um número limitado de seres humanos, milhares talvez, eles vão poder ficar lá salvos. E no futuro, quando todo o poder da radiação passar, eles vão poder voltar à superfície e recriar a humanidade. Tá, mas como que a gente vai escolher? Ah, a gente pode usar computadores, eles vão selecionar as pessoas com maior rapidão, pessoas podem ser escolhidas pelas suas habilidades. Teremos que ter grandes líderes também, porque eles vão poder manter a nossa cultura, o nosso modo de ser. Mas teria que ter muitas mulheres. Vamos colocar aí uma escala de 10 mulheres para cada homem. Eles terão que repovoar a Terra. Mas ele falando com um tom de alegria, assim, do plano dele, sim. É uma coisa assim. Se não fosse uma comédia, seria perturbador. É tão idiota o quão eugenista é isso. Eugenia pura. Vamos selecionar quem vai sobreviver e vamos repovoar a Terra com pessoas muito capacitadas e com aptidões muito específicas e preferencialmente todos brancos, né? Por acaso, todos brancos, assim. Com ascendência germânica, por favor. Né? No mínimo assim, que olho castanho também é demais. Comprovado até a quinta geração, assim, vai ficar top, né? Quase ali no rolê. E como falou que é em paralelo com a cena, tem. Essa cena, inclusive, é clássica e foi reproduzida em trocentos desenhos, que é o Major Kong liberando a ogiva e saltando em cima dela, né? Como cowboy. Com o chapéu de cowboy. Como cowboy, exatamente. E por mais que pode falar que ele tá cavalgando ela, não deixa de ser mais um objeto fálico sendo mostrado ali. Faz sentido. Porque aí não senta tipo um touro mecânico no meio, ele tá na pontinha lá atrás. E o desenho é outro, né? E o mesmo formato também, enfim. E na moral, cara, tinha outra forma dele liberar aquela porra daquele míssil. Ele não precisava estar sentado em cima dele pra fazer. Não precisava. A gente esqueceu de falar, mas quando ele começou a montar o plano, ele tira, lá no começo ainda, ele tira o capacete e coloca o chapéu. Tipo, pra quê? Ele já foi, planejou isso desde o começo. Ele queria sentar nessa porra desse míssil. Ele já queria, exatamente. Junto. Perfeitamente planejado desde o começo. É isso. E, bom, esse é o que acontece lá. Só que o fim do filme mesmo ainda é na sala de guerra com aquela com Strangelove. E aí que eu falei que quanto mais ele fala, mais perto ele chega do genocídio, o Strangelove fica mais excitado. Ele fica tão excitado que ele levanta da cadeira de roda no final. Ele volta a andar. Não, ele levanta e fala, estou de pé, my Führer. Estou de pé, my Führer. E aí o filme acaba que explode as bombas de fato. E aí fudeu, né? Chegou na destruição muito assegurada. Por quê? Porque o embaixador russo realmente era o espião safado. E saindo de lá, ele tira do sapato um relógio. Eu não sei se ele tira uma foto, mas você falou de foto. Mas eu acho que ele aperta um botão pra estourar a bomba também. Pelo menos eu entendi isso. Que ele aperta o botão do relógio mecânico e já corta pras bombas explodindo. Ele aponta pra tela, cara. Ele aponta pro telão da sala de guerra. Sim, ele aponta, abaixa certinho. Só que é sequência, ele aperta o botão. Eu não tô falando que aquele botão era o acionador da bomba. Mas aquele botão é o que trigou a resposta russa, eu acho. Pode ser. É imediato uma coisa pra outra, sabe? O Strangelove tá lá, né, nazistando pra caralho, de pau duro. Enquanto ele vai lá e aperta o botão e em seguida... vai tudo embora. Acabou, é assim, mas foi. Na sala de guerra, você tinha o mapeamento da OTAN, das bases importantes da Rússia, e tinha as bases americanas expostas ali também. Sim. Eu acho que ele fotografou as bases americanas pra mandar pros russos saberem onde eles teriam que mandar as bombas. Muito provavelmente. E aquilo foi mandado pro rádio. Ele não precisou ir pra nenhum lugar pra enviar, não, porque não teria tempo até. Tecnologia da década de 60. Bom. Bom, mas, né? Ok. Ficção, né? Vamos lá. Já tava indo pro espaço, porra. É, já tava no final. Já tava merdando tudo. É isso. Tu sabe qual a música que toca no final? Eu não presto muita atenção em música, mas essa eu lembro que chamou atenção quando eu tava revendo semana passada. Cara, toca muito. Toda vez que tá no avião, tá tocando aquelas trilhas consagradas de guerra, assim. Aquela música clássica de... Sim, sim, sim. Eu não sei se chega a tocar a Cavalgada das Valquírias, cara. Não é essa. Mas essa música militar é sempre a mesma. Que é aquela mais... Eu acho que é... Não é aquela... Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. É essa? Ficou péssimo, né? Eu coloco no fundo aí depois. Mas tá, é que toca uma música mesmo, tipo, que é conhecida de rádio, assim, na última cena. Não é o The Bomb Run? Talvez seja... Bom, ok. Deveria ter separado isso antes. Mas combinou muito. É uma música animadinha meio pra baixo, assim, sabe? Meio que de boinha. Uhum. E combina bastante lá, faz o contraponto com as bombas explodindo. Perfeitamente. E é isso, cara. Acabou o filme. Esse é o fim. É um filme pequeno, né? O filme tem 90 minutos, eu acho. Tem menos de uma hora e meia. Sim. É, pouco menos, né? Porque tem uns créditos embutidos aí já, então... Menos que isso. Filme curtinho. É um filme iconoclasta também, né? Total. Uhum. Total. Mentira! Eu posso andar!